Pedro, já na posição 8 e baqueado. Obrigado aí, bom dia. Alfa Eco, Papão Corrêa. dia, tá 3399, informação Wolf, autorização Guarulhos. 3399, separação, já te chamaram pra conta. Falando. Argentina 4911, we are ready for copy of Argentina. 4911, we are to the flight level 360 to Brasilia. Take off 1310, after take off the departure is Salvo 1, with transition. Zulu Delta Oscar Kilo Lima e informa. Then, up to Zulu 44 until Sierra Golf Romeo. Then, up to November 857. Then, according to the route. So, the control frequency 120, that's now 80, clock 5125. Argentina 1911, we are here for flight 360 to runway use 10, our departure is Salvo 1, transition Toklu, then on Toklu we go to Uniform Toklu 44, up to Sierra Bravo Golf, and then on 857. On here we call by 120 this valet, and we call in 5125. Argentina 1901 is up to Zulu 44, up to Sierra Golf Romeo, then up to November 857. Fernando Teletal, agora 5.62 horas de Lourdes Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, começa a receber uma frequência E2-85, Fernando 125-45. 9 a bordo, 3 horas e 40, andar na Galeão. Então, 3399, siga bem, chama no ponto de espera pronto, ajuste meio 19. 319, taxi ainda, chama na ponto de espera pronto, está 3399. Contact. 5503, chegando 208, por viagem. 208, bom dia, tanto cheirão, né? Chamei 0700 pela costa. Siga 0700. 30 para Congonhas, 360, roda pista na 0, saída São 1, transição Motiva. Fechado para informes 10, chega para Tubado, informes 10, para conforme nota. Controle 120, décima 8, espalha 5, 4, 1. Voltei a 075, Janeiro para São Paulo, 360, repara 10, Tubado, 1, Motiva. Repetido 10, Tubado, repetido 10, posto com o Inchon Motiva, repetido 30, em Chile. Bom dia, Chanel 6254. 3203, está 3300. 0, saída 1, transição Motiva. Receptando informes 1-0, sai. Controle 120, decima 8, escolha 5147. Pronto, ajuste no 0 na hora. Chamada, pode esperar. Pronto, 19 no 9 de 11. 349, voe ou de nave? Pirata de nave, são 3399, obrigado. Bolsonaro está falando com todos. Já autorizado iniciando por São Paulo, isso é importante. Eu vou te ajudar na segunda vez. Good night, Argentina 4911, holding short for runway 10. Argentina 1911, clear takeoff runway 10, wind is 140 degrees, 10 miles. Argentina 1911, clear for takeoff. Argentina 1911, the contact for departure, climbing out of one departure, flight level 360. Climb 360, Argentina 1911. Solo go, brothers and all, from contact, to be 182, out there in the cabinet, com 4 horas e... Ajuste no 019. Sim, taxão pela direita, depois ajuste no 019, voo 219. Clear fly direct, leader intersection. Leader intersection, clear Argentina 1911. Stand by and respond. Frequência 1-2-2-3-4-3-5, alterna 1-2-3-1-8. 2-2-3-5-2-3-2, Coronel, tem a hora boa, obrigado. Tá. 5011, San Jose, Section 10 Oaks. Aguárdame un segundo. CNM 075, taxa autorizada via Patim, de ponto de espera, estima pronto, ajuste 1-0 no mar. Patim, de ponto de espera, informa, CNM 075. Luna 269, chame seu preço na frequência 1-2-8-2-3-5, alterna 1-2-3-8-8. 2-8-3-5, alterna 1-2-3-8, voa 2-2-9. Gente, o China é 625, no táxi autorizado, até em cima de através do Git 5. Luna 349, copê? Copê, Luna 349. Autorizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível 380. Via Pouso 44, decola da pista 0. após a decolagem curva à direita, perfil de saída São João, transição Tóquio, aciona 5153, controle 120, decimal 8, abaixo para o cotejamento, volume 349. Aciona 675, decolado 31, sem controle 120, decimal 8. Aciona 651, atenta no tráfego em rebote, parcando agora no portão 3, está ali para seguir até o ponto de espera, vim até que foi índio. Voa 349, coteja. Voa 349, autorizado Santos Dumont, nível 380, atrás do 44. Declaro pelo 0 com curva direita, seleção voando, transição Doctor 5153, aciona. O controle 298, voa 349. Conhece, voa 349, seu implante, puxa, vai que acionamento em parte 3. Chamará. Acionamento do Chico, autorizado em Mérida, com a pistola 0, junto no 60, 08, mais. Acionar 6075, solicitar. Prefira. É possível de monte, mano? Pronto. Autorizado no parte 3 de aporte para o TAC, foi 149.